dia, senhores. Bom dia, criançada. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 1981. São 4 horas e 35 minutos, 4h35. Vamos começando na Rádio Difusora de Franca, em ondas médias, outra super página de um super programa sertanejo, Canto da Terra. Lá na técnica de som, fazendo a viola chorar gostosa, loucamente, rasgando os fones também, o compadre e padrinho Antônio Carlos Fernandes, que lhes manda bom dia. A apresentação e a produção do programa é de José Carlos Cordeiro, Tel Maia. Alô, moçadinha, vamos começar refletindo mais um pouquinho. Soluções Habitacionais tem a honra de apresentar o Residencial Quinta da Aurora. Franca irá ganhar mais um empreendimento moderno, localizado na região que mais cresce e valoriza em Franca. Lotes a partir de 200 metros quadrados com 42 mil metros de área verde. Pensando em melhor atender seus clientes, a JFD Soluções Habitacionais irá presentear os 100 primeiros compradores com o projeto da casa dos seus sonhos. São mais de 50 opções de projetos para melhor atender sua família. Traga sua família para morar com conforto, tranquilidade e segurança. Loteamento devidamente registrado no segundo cartório do Registro Imobiliário de Franca. Ligue 16-3723-3466 ou acesse www.quintadaurora.com.br. JFD, Soluções Habitacionais. Alfa, Associação dos Loteadores e Empreendedores Imobiliários de Franca. Fundada em 2011 por empresários do setor que desde então lutam pela celeridade na aprovação de projetos e por leis mais claras e objetivas. Dentre os principais pleitos do setor estão a completa revisão da Lei 137, a revisão do Código de Obras do Município, a revisão do Plano de Mobilidade Urbana, a expansão equânime do perímetro urbano e a ocupação ordenada do Rio Canoa. Unimed orienta. Você já sabe da importância do uso de máscaras contra a Covid-19, certo? Mas além da sua utilização, a higienização das mãos é uma importante aliada contra a pandemia. Antes das refeições, ao manusear a máscara, higienize as mãos para ter maior segurança. Evite cortar os olhos sem antes higienizá-los. Unimed orienta. Mude um hábito. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Franca. Diretor técnico, Dr. Ricardo de Oliveira Bessa. TRM 52643. Na vida, o sucesso depende das nossas escolhas. Por isso, o importante é optar pela escola ideal. Escolha Colégio Toulouse Lautrec. O Colégio Toulouse Lautrec possui corpo docente qualificado e filosofia de ensino diferenciada. Do infantil ao médio. Colégio Toulouse Lautrec. A escola determinante para o seu futuro. Maiores informações, 5712-7400. Eita, Brasil! Só modão na Líbia Difusora. Do povo. 4 horas e 2 minutos. Com destino a Goiás, sou eu. Deixei-me na esperança. Canta Brasil, da Brasil, a verdadeira música da nossa terra. Difusora AM. Sonora da sua vida. Atenção! Agora tem um super site de classificados para Franca e região. Jadendi.net.br. É muito fácil de navegar. É possível ver todos os anúncios publicados, selecionar uma única seção ou clicar por vários critérios para encontrar Refrigeração Francana. Feliz Davi!